Fala galera, o saque aniversário do FGTS passou por mudanças recentemente, e se tu tiverem dúvidas sobre o que mudou, fica aí que a gente vai te explicar bem direitinho. Antes, quem tinha aderido ao saque aniversário e era demitido, continuava sacando os valores somente na data de aniversário. A nova regra do governo federal vai ajudar quem foi demitido entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025. Com a mudança, a pessoa vai poder sacar o dinheiro que ainda estava retido. Essa rodada de pagamentos do saque aniversário do FGTS vai começar a partir do dia 17 de junho e vai beneficiar quem tem mais de R$3.000 retidos. Aí, nessa data, vão receber os que vincularam a conta bancária ao aplicativo do FGTS e nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. Fica atento, combinado? Uma ação da Universitária FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.